Mike Papá, tráfego 2 horas, 7.7 milhas, rumo noroeste, passando 1 mil pés, um Charlie 208. Ok, do Romeu Mike Papá. Controle da tarde, vou passar a nossa confiar. A Patangosta gosta de gostear com a passada na decolagem e a saída a mão, se mantém uma centena. Passa a terra, vamos, gostear. A Patangosta gosta de gostear atrás de 3 horas, 7.2 milhas, rumo oeste, mantendo 700 pés, Eco Charlie 3 horas. Passa a gostear, 7.49 mesmo, se ele está. Você deve estar livre aí, enquanto ele faz, para gostear, para acender a hora. Sim, se você é tricã, para nível de voo, 00, passa a gostear. Gostear, graças, pode falar a terra. Chanema 213, contato radana decolagem, via saída Franco 1, subindo a torre de voo 380. Comando 380, traz mostra para o presente. Mantenha inicialmente o posto de saída, Chanema 213. Meu Mike Papá, ciente, mantém o corredor interlado, deposto através de tarifa. Meu Mike Papá. Construção de 6213. 6213, sim. É, quando o senhor não está transmitindo, Porsche ruído de voo, bem, sem transmissão sua, Porsche barulho na segunda frequência. Pioneiro 46, como recebe controle? Nossa, você como recebe o controle? A gente está precisando como recebe o controle? Lênia 1203 permanece fiado no fonia? Agora que o automático parou. Mas quando estava transmitindo, ok. Parou de transmitir, também está transmitindo, não recebendo. Sentirei reportar a técnica. Confirma a prova? Livre de desvio, Romeu mais papá. Mantenha escuta. Telemia 2132, 11 milhas, como sudoeste. Passa a nível de voo na 00 em ascensão ao Patango 72. Papá Romeu de Lua da Hotel Sofia. Papá Romeu de Lua da Hotel não recebeu modo alfa nem charter. Controle Alfa 3681, salvo 1. Alfa 3681, contatada na decolagem, via saída salvo 1, se mantém nível de voo 340. Ascensão 340, Alfa 3681. Decolagem autorizada, pistão 0, vento no 00 graus, 129, ajuste no 0, não sei. Cristiano, 094, 4463, autorizado a minha área e manter pistão 0. Gente, mantém inicialmente a todos do R, passou 3 horas. Acontece de procedimento, são os dois salvadores, frequência 118, do sinal 95. Informa um tráfego na sua posição de 10 horas, 3.7 milhas, a 510, ou seja, na total de 3 horas, não está tendo essa posição. Salvador, muito boa tarde, primeiro 4.6. Pioneiro 4.6, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardou o serviço, Pedro. 1094, decolado aos 44, controle no 20-18, boa viagem. Obrigado, boa. Que graça. Controle, boa tarde, com 094. Dona 094, boa tarde, contato a dona decolagem, via saída móvel, subiu no TNV, voo 372. 370, após 2000 é possível completar a esquerda, bom? A gente está com quase uma hora e meia de atraso, querida. 094, aguarde, mantenha inicialmente o seu saída. Aconteceu. A patrulha está com sua confirma para o DF destino. Sim, acho que eu vou. Zero, vento no 00 graus, 129, ajuste no 015. Romeu, Zulu, até o consumo, está na vertical de Feira de Santana? Negativo, não recebo uma do alfa nem Charlie, Papá Romeu de Lua Delta. Dona 094, autoridade direto, código. Código, 094. 094, vou direto a Buco. Ah, Buco, obrigado, vou 094. 3, Sônia Centro Recife, frequência 126.0, antena 128.35. Subiram no 0. Brasil 4463, decolado alto 46, controle 0.8, boa viagem. 0.8, boa, 4463. geral sobre regras de voos usuais. Quando possível, estimado de pouso. Estimado para ingresso na terminal de Ilhas. Salvador Azul 4463, boa tarde. Azul 4463, contatada na decolagem, via saída Coral no Bravo, que mantém o nível de voo 180. 180, quando possível, senhora, vamos de SBS. Azul 4463, mantém inicialmente o seu saída. 4463. Romeu mais papá, reporte Lisana CPR de Salvador. Para a esquerda, parte militar da Toyota. Salvador, se quiser ativar a esquerda, a parte militar da Toyota. Ok, gente. Romeu, Mike, Papá, não há troca do conhecimento do controle no setor, mantenha sobre regras de voos usuais. Agressar na terminal de Léo, pelo controle 120-1. Frequência de sal coordenado. São 3681, são o centro do CIF, frequência 95, decima 1, alterna 128, decima 35. Decima 1, alterna 4463, trato 12 horas, 19 milhas, mantendo o nível de voo 110, Embraer 110. Deixa o trato 2443. Passou 39, tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo oposto, passou nível de voo 115, minha atenção, Embraer 190. Rumo 094, estamos centro do Cid, frequência 126, decimal 5, alterna, 125, decimal 45. Z4463, 463, nível de voo 180 disponível, tem condições de subir e manter nível de voo no 60? Se mantenha, 160, nível 463. Quatro meia três, vai direto de alto. Sete zero, passa a posição coral, seja estadão encerrado, subiu e mantém o nível de voo no 80. Estamos em controle de alto, presença 120, décima 1. Torre de controle. Bom dia, tá 3437, salve quantidade pronto. Utilizado, ordinário decolar, pistão 0, 090 graus, 129, o TAM 3437. Utilizado, decolar de 0, TAM 3437. Capitão Alfa Golf Serra, plano de voo IFR cancelado no 556, suba sobre renda de voo visual para nível de voo no 05. 437, bom dia. Contato agora na decolagem. Subi mantém nível de voo 380 via saída Arbouno. Amigo, 380 via saída Arbouno, 3437. Boa tarde, 2-0-3, autorizado a linha de colapso, estou no zero, vento no 0-0 graus, 1-2-9, ajuste no 0, no 1-5. Em nível da palavra, se dá 1-0, 2-0. Decolado ao 00, controle 20, 18, boa viagem. 08, obrigado. Patrulhe, boa tarde, 2-0-3, 4.300. Ah, beleza. 2-0-3, contato radar na decolagem, subi mantém nível de voo 360, via saída Arbouno. 360, Arbouno, voo 2-0-3. Tem 0-3, que você está funcionando algum dia? Ah, tá com a mão na direita agora, não sei se você é isso, agora 2-0-3. Tá Alfa Golfo Golfo Serra 58 Zona Oeste do Vale do Salvador, solicitado ao encerrado. Para serviço de informação de voo alerta, chama o centro de equipe. Frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Olha, o 2 é possível voar elétrico? Sobre o 03, regressando a outro tráfico cumprindo o mesmo acesso. É, a gente vai voar árvore, então, o 2 é São 3437, são no seu travessivo, frequência 128, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 125300, secundário 228, está sendo estabelecido. Está pronto o táxi? Se autorizado, chame o táxi e opte para ingresso. Aproveitando no trecho, no centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 228, obrigado. Tudo. Roma 255, desça para 2000 pés, tem restrições, ajuste na 095. Autorizado o sinal da pista de vermelho, 78. Assistão na 0 e avança no 200. Telefone 5024, agora de contato radar, eu sigo conforme autorizado, saída Coral Nobrado para nível de voo 100. 7, Coral Nobrado, na sua escolha alta. Tenho visto a Alfa Alfa, contato radar, para o 1.200. 2378, decolado aos 13, controle 120, décima 8, boa viagem. 1208, obrigado, bom final de semana. Zona 255, controle final de procedimento, controle Salvador, frequência 118, decimal 95. Controle Salvador, boa tarde, Altan 3378. Decolo, vai cruzando por 2 mil pés, ficando curva esquerda na subida como? São 3378, contato radar na decolagem, subiu na PMV 370, via saída Momo. Bom dia, com o BFM, entre mais ou menos. Zona 255, foi autorizado, pistão 0, vento 0, 9, 0 graus, zona 2, 9, ajuste, 9, 0, no 5. Obrigado, todos, 9, 0, com o BFM. Linha 3105, chegada a mão, você tem restrições para 4 mil pés, ajuste na 015. Tem condições de voar duro, chama a 3105. Autorizado. Entrei em 144, vi a chegada do MED 1, no Via Catarina de 2050, ajuste no 015. 55, no 007, direita, taxi via Alfa, chama o Paulo 21, décimo 9. Alice, número 1 na aproximação, chalena 3 e na 5. Bora. 041, via chegada a ponte, deixa para o nível de voo 070, ajuste 015. Via chegada por meio de 1, deixa para o nível de voo 060, ajuste no 095, reduza para 2309, número 3 na aproximação. Está livre da restrição. Eu chamei a minha dúvida. São 3144. São 3378, somos centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Até o 39.63 milhas no norte de Salvador, mantém o nível de voo 110, sob controle Aracaju, frequência 120.3. Redução para 2309. Chanel 6141, redução para 2509, número 4 na aproximação. Até a Cristo protege na aproximação, 12 horas, 8.8 milhas, alto nível de voo 098 para nível de voo 050, é 2320. Desce até nível de voo 080. Trama 305, desce para 2.000. Ajuste no 015. Autorizado o sinal do procedimento de aliança que foi. Aqui está no 0, reposta no 0. LMA 226, redução para 2009. Não é 226, operação para sequenciamento com vestida da sua 360, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Mantenha 050, reparação para o sequenciamento, por vestida da sua 090, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Chamei 6141, redução para 2309. No 44, redução para 2009. No 44, redução para 3.100, ajuste no 095. O Xené 6141, desça para o nível de voo 050. Escuta. 3144, fale com o localizador, com o direito a 2060, é responsabilizado. Alvo 9301, via chegada boa noite 1. Eu passo para a descida, ajuste no 095. Via chegada para o meio de ONU, é posto para a descida, ajuste no 095. Venha 320, via chegada para o meio de ONU, desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. Para o curso localizador, com o direito, a proa 070, responsabilizado, desça para 3.100. Alana 305, contato final do procedimento, no curso salvador, frequência 118, decimal mais 5. 3144, desça para 2.100, autorizado final do procedimento de 8.6, aplica na 0, responsabilizado, reduza para 1.809. Ajuste na 041, desça para 4.100, ajuste na 095. 320, deixa para o nível de voo 050. Mantenha a posição. Quatro, reduza para 1809, traça sofrendo em aproximação, 3.6 milhas, com no 40 de grau 6, é 2320. Fechando em 6141, redução para 2009. Fechando em 6226, deixa para 2010, ajuste na 025, autorizado o final do procedimento de aviação taxi, ajuste na 0, até a transmissão. 6395, vento 120 graus, 129. Ah, não, eu percebi, eu falei, por favor. Vento 120 graus, 129. Ah, agora sim. Alfa Alfa 53 milhas, tudo resto do voo Salvador, serviço a 10 barrado, mantém o nível de voo 100, tem um controle de ilha, 5120 dessa ONU. Agora, transferência, chama em 226. São 3144 estabilizado. São 3144, complete novos procedimentos, se emissor instalador, frequência 118295. Instalador, bom dia, Beatriz, para Instagram, 3144 estabilizado, passando o índice. 3144, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a atualização de pouso, ajuste na zero, sim. Aguardando, estaria 3144. Meia 320, número 5, na aproximação, reduza para 2309. Quatro, dois, dois, via chegada para o médio 1, via para o nível de voo 150, ajuste na 095. O 9301 desça para o nível de voo 060, ajuste no 065. Ana 305, Rocola 33, direito 121, décima 9. É 320 para o 060, voo direto 4. Número 6, dúvida na aproximação. Número 5 na aproximação, mantenha 2409, azul 9301. Leme 226, completo final de procedimento, chame seu instalador, frequência 118, decimal mais 5. Ok. Chame 6141, complete curva à esquerda. na proa 200, está limitado pelo localizador, vai ter que ser setor. Proa 200, faz o localizador da janela, não faz conta. Desça para 2.100, o chanel 6141, ajuste no 0.5. 2.100, o chanel 6141. Chanel 6360, desça para 3.100, ajuste no 0.5. Decola da interseção. Ativo. Autorizado a alinhar e manter a partir da interseção. Pioneiro 4.000. Preciso de localizador, correu esquerda para o 150, responsabilizado. Esquerda 150, reportar estabilizado, a janela 6141. Avô 4422, desça para o nível de voo 050. 46, decolagem autorizada a partir da interseção, vento 120 graus, 129. Restrição de altitude, deixa a linha 320.